monte a visão se ergueu, o altar de cetim que a ti se rendeu. Cinco covados de amor em cada lado, com cobre e com graça, um pacto selado. Caldeirinhas e bacias, a cinza recolher, em meio ao sacrifício, teu nome a viver. As colunas de prata, firmes e fortes, guardam a promessa, com fé nos nortes. Nosso Deus, em reverência te oferecemos o coração em essência. Na tua casa encontramos o lar, altar de sacrifício onde vamos nos entregar. Cortinas de linho, a brilhar no pátio sagrado, vamos nos achegar com amor e com temor diante de ti. Teus filhos reunidos em adoração aqui. Oh Senhor, nosso Deus, em reverência te oferecemos o coração. Coração em essência, na tua casa encontramos o lar, altar de